sonho de amor é sentir o teu calor, ter você aqui comigo. Eu sou louca por você, eu só quero te querer, te esquecer eu não consigo. O meu sonho de amor é sentir o teu calor, ter você aqui comigo. Eu sou louca por você, eu só quero te querer, te esquecer eu não consigo. Só quero te amar, só penso em você, te desejo ação do meu.